Toda a minha família, muito obrigado, tá ligado? É desse jeito. Os loucos e vagabundo, igual Maurício DTS diz. Vai. Louco, alucinado, sofrendo, revoltado, pensando em afogar suas mágoas. Começou a desandar, desabar. Só desgraça na ressaca todo dia, pra esquecer os problemas da vida. Perdeu o emprego, mulher, família, menosprezado, discriminado. Vários obstáculos, se atolou nas drogas, no álcool, jogado, comendo lixo como um bicho. Na alucinação, irmão, custa caro o preço pra sair da depressão. Quer esquecer de tudo, viajar pra outro mundo, se acabando pouco a pouco. A vida é um jogo, tem que saber jogar. Joga. Um livro aberto com várias páginas, uma trilha de tristeza e alegria. E eu peguei a minha, uma ferida que não cicatriza. Caí na real, real. Errar é humano, qualquer um, qualquer um comete engano. Pensar contigo mesmo, queria corrigir esse erro, voltar atrás, mas agora é tarde demais. Na paranoia, na escuridão, bem doidão, fora desse na lucidez, caído na calçada, e assim cantava. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Às vezes eu me sinto louco, em pensar vou morrer, que vou morrer. Aí eu vou falar com Deus, com Deus. E você vai falar pros netos seus, netos seus. E minha alma subirá, subirá. E somente um profeta pra me orar, pra me orar. Às vezes eu me sinto louco, em pensar, em pensar. Vou morrer, que vou morrer. Aí eu vou falar com Deus, com Deus. E você vai falar pros netos seus, pros netos seus. E minha alma subirá, subirá. E somente um profeta pra me orar, pra me orar. Caralho, acordei, onde estou? Um passo que dou, tudo gira. Parece loucura, adrenalina pura. Naquele momento, cê sentia feliz, o que sempre quis. Pra levantar o astral, ter moral, criar coragem. Mas tudo isso é só de passagem, questão de minuto, o efeito é outro. Arrependido, tinha vontade de partir, sumir daqui, achar uma saída. Mas não sei pra onde vou, nem quem eu não sou nada. Apenas um andarilho nessa estrada. Tô encurralado nesse tempo difícil, senti na pele o preço do vício. Cansado de tudo, não quer se ajudar. Não tem força pra lutar. Não tô nem aí pra o que aconteça. Talvez nem amanheça, caído na calçada. E assim cantava, esperando a morte chegar. Às vezes eu me sinto louco, em pensar, em pensar. Vou morrer, que vou morrer. Aí eu vou falar com Deus, com Deus. E você vai falar pros netos seus, pros netos seus. E minha alma subirá, subirá. E somente um profeta pra me orar, pra me orar. Às vezes eu me sinto louco, em pensar, em pensar. Vou morrer, que vou morrer. Aí eu vou falar com Deus, com Deus. E você vai falar pros netos seus, pros netos seus. E minha alma subirá, subirá. E somente um profeta pra me orar, pra me orar. Outro dia careta, pensei, raciocinei. Estou no sufoco, vou morrer de desgosto, sem conforto, igual um porco. Ah, e daí posso morrer? Posso morrer. Não tenho nada a perder, razão pra viver, pra sonhar. A vida é foda, passado a infância, contar lembrança. E a escola, jogava bola, abraçava as pessoas, sendo ela mal boa. Compreendi a realidade pela experiência vivida. Olha como errei, pensei, posso mudar, melhorar. Eu sei, vivendo e aprendendo. Então, orientação, fortaleça a fé no seu coração, porque Deus é o seu guia e a vida é pra para ser vivida em paz, em amor. Não dê ódio, angústia e dor. Devia ter pensado antes, hoje eu não podia. Tá assim, bela lição, aprendi. Arrependido, caído na calçada, e assim cantava. Eu que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a mão chegar. Às vezes eu me sinto louco, Em pensar vou morrer. Aí eu vou falar com Deus, e você vai falar pros netos seus, E minha alma subirá, e somente um profeta pra me orar, Às vezes eu me sinto louco, Em pensar vou morrer. Aí eu vou falar com Deus, e você vai falar pros netos seus, E minha alma subirá, e somente um profeta pra me orar, Aí, somente um profeta pra me orar. Somente Deus pode me salvar e salvar você, tá ligado? É desse jeito. Vamos acreditar em Deus, que você chega em qualquer lugar, morou? Com muita fé e esperança no coração. Vamos deixar de sonhar e vamos correr atrás dos seus objetivos, morou? Muito obrigado, o Negredo tá saindo fora. É desse jeito.